ZYH754, 870 kHz. Rádio Universitária, Goiânia. Qualidade musical e jornalismo independente. Está no ar o Panorama. Música, arte e lazer. A sua revista cultural nas tardes da Universitária. Boa tarde, está entrando no ar o Panorama dessa sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2010. Na Universitária são 5 horas da tarde. Quem apresenta o programa hoje sou eu, Vitor Santana, e ao meu lado, Andressa Rezende. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Vitor, e boa tarde, ouvinte. O Estação Goiás de hoje traz uma entrevista com o ator e diretor Sandro Freitas, que faz parte do grupo Trupicão Companhia de Teatro, daqui de Goiânia. No Panorama de hoje, você também confere um especial com o cantor Elvis Presley, que hoje completa 75 anos de idade. Aqui no Panorama, você também confere o que rola na cidade no bloco Giro Cultural. E as notícias do mundo, da arte e da música passam aqui no bloco Resumidas. E começando a nossa programação musical, você ouve Tim Maia com o Descobridor dos Sete Mares. Uma luz azul me guia com a firmeza. E os recifes lá de cima me avisam. Andrade, Geis, Ipanema, Iracema. Saco, Zé, Braçanja. Canta comigo vocês, Brigandão. Canta seus mares de espanto. Quem não dança, segura a criança. Vamos dançar. Descobridor. Ó, uma luz azul que guia com a firmeza. E recebo e avisa. Andrade, Reis e Ipanema, Iracema. Porto Seguro, Brasil Zabé. Todo mundo bateu de palma, todo mundo cantando. Tchau, tchau. Quero ficar. Viva, viva. Canta a Vitória Rei. Canta a Vitória Rei. Descobrindo. Se me levam, eu vou. Se me levam vocês. Se me levam você, eu vou. Bem forte. Se me levam, eu vou bem forte. Alô? Se me levam, eu vou você. Eu vou. Legal. I want to make it, well, I want to make it, make it, make it, I want to make it, uh-huh. Alô, Silvinho, um beijo, Silvinho. Uh-huh. Se me levam você. Legal. Já que nós estamos bem familiarizados, vou apresentar para vocês o pessoal do conjunto da banda Vitória Regia. Olha para cá. Piau na guitarra, senhoras e senhores. Ooh, yeah, the awesome wherever I walk, come on, I should be level. Wherever I should be level. Wherever I should be level. Chumbinho contrabaixo, senhoras e senhores. Paulinho Braga na bateria, senhor. Jorgão no primeiro teclado, senhoras e senhores. Jorgão nos teclados. Isso é puro jazz. Puro jazz da Park School of Boston. Jazz. Meu amigo Michel aqui em São Paulo, que tá substituindo o doidão que foi embora pro Rio de Janeiro. Não sei porque a mulher foi ter filho. Mas quem foi ter filho foi a mulher, não foi ele. Michel, meu compadre, no teclado. Thank you. E você acabou de ouvir Ed Mota com a música Manuel e antes Tim Maia com Descobridor de Sete Mares. E lembrando aos nossos ouvintes que desde quarta-feira a gente está sorteando aqui pares de ingressos para a noite lá no Senhor Goiânia Canto de Ouro, muita música, né, MPB, pop rock, rock. Então quem tiver interessado para concorrer a pares de ingressos para a noite de amanhã, sábado, é só ligar aqui na Rádio Universitária, 3521-0609, repetindo, 3521-0609. Estação Goiáses, a sintonia da arte regional. Hoje o Panorama traz a seu estúdio o ator e diretor Sandro Freitas, que faz parte do grupo Trupicão Companhia de Teatro. O grupo surgiu em 1998 e possui sede em Goiânia, levando a arte teatral não só para todo o estado de Goiás, como também para o Brasil. A companhia sempre destaca sua preocupação com o aprimoramento estético e linguístico da arte teatral. E isso só acontece graças ao estudo, pesquisa e exercícios feitos pelos próprios integrantes do grupo. Com espetáculos singulares como Claustrofobia, Diálogo Noturno de um Homem Vil e Por Amor, a companhia tem se destacado pela qualidade estética e também dos textos que entraram em cena. Além disso, o Grupo Trupicão sempre procura fazer do teatro uma ferramenta para a transformação social. O Grupo Trupicão Companhia de Teatro é formado por 5 integrantes: Luca de Oliveira, Wesley Maurício, Robson Parente, Rony Maciel e Sandro Freitas, que está conosco aqui nos estúdios para falar um pouco mais sobre a companhia. Boa tarde, Sandro. Boa tarde. Bom, para começar essa conversa, a gente queria saber de você como é que surgiu a ideia de criar o Trupicão. Bom, eu fui convidado em 98 para participar de uma mostra de teatro e remontar um espetáculo que eu havia montado, assim, tinha sido o primeiro espetáculo que eu montei, que me inaugurou como diretor. E aí eu recebi um convite para remontar o espetáculo, participar dessa mostra. E nessa época eu tinha acabado de sair de uma companhia de teatro que eu tinha feito parte durante os 6 anos e não queria mais participar de grupo. Eu queria trabalhar com elenco, né? E aí ele me fez o convite e falou que seria melhor para poder divulgar, então precisava de um nome de grupo e seria o nome Fantasia. E aí teve o nome Fantasia, que foi o grupo Trupicão, que acabou, essa fantasia já está durando o quê? 11 anos. Certo, Sandro. E no blog do grupo vocês afirmam que a companhia se preocupa muito em pesquisar a arte teatral, né? Usando suas várias linguagens cênicas de forma diferencial. E de que maneira vocês levam isso para o palco e para o público? É assim, eu acho que fazer teatro tem que ter um sentido. E esse sentido de fazer teatro é a gente se descobrir como ser humano, descobrir a nossa humanidade mesmo. Que eu acho que o que faz o teatro acontecer é essa humanidade da gente. E assim, em cada período da história, né, uma linguagem é desenvolvida, uma forma de fazer teatro é desenvolvida. Né? Hoje a gente tem recursos tecnológicos, né, que não havia antes. Então todo esse processo a gente estuda. Eu acredito hoje assim, que o meu teatro ele é o resultado de toda essa história que a gente passa. Então assim... Eu sou uma síntese, né? Hoje o homem contemporâneo é uma síntese de tudo isso que aconteceu. Então, assim, a gente estuda as diversas linguagens de teatro, né? Aí eu não sou ortodoxo, eu não quero ser rotulado de meu teatro é isso, meu teatro é aquilo, não. Então a gente já navegou, assim, do expressionismo ao elisabetano. E estamos aí, e a gente chama isso de teatro contemporâneo. Bom, e uma característica do grupo de vocês é estar sempre buscando a formação de plateias, e nas escolas, eventos, feiras. Como é que surgiu essa preocupação com a formação de plateia? Na verdade, isso é uma coisa que acontece hoje, que assim, isso é o que acaba que sustenta o grupo mesmo. Então, assim, a partir do momento assim, que as empresas se abriram para poder receber teatro, com cipates, né, as escolas se abriram para o teatro. Então, isso abriu espaço para a gente. E a gente viu nisso uma forma de formar a plateia. Né? Eu costumo dizer assim, a gente vive num estado agropecuário. Né? A gente disputa que é com vaca e boi. Né? Então, a formação cultural ela se dá lá no início, lá na infância. Isso é o cerne de tudo. Né? E nem todas as pessoas aqui têm acesso à arte. Assim, eu acho muito caro, eu acho teatro uma coisa cara. Então as pessoas não têm dinheiro para poder ir no teatro, pagar um ingresso tal, de valor tal. Né? E aí acaba que a gente vai até as pessoas dessa forma, as pessoas passam a conhecer teatro, as pessoas gostam de teatro e a gente vê nisso a carência que as pessoas têm. Então isso é uma forma da gente se manter. Fazendo uma coisa que a gente gosta muito. Certo, sendo bem bacana isso, que a gente nem sempre vê, né, nos grupos de teatro. E outra preocupação do grupo, além da formação de plateia, é reviver esse significado de ritual e cerimônia, né, que há muito tempo permanece no teatro. E de que forma essa preocupação se reflete nos espetáculos? É, assim, o espírito que a gente entra numa festa, ou que a gente entra numa igreja, não é o mesmo que a gente está na rua, que a gente está em casa, né? Todo mundo tem essa sensação. Eu entrei numa igreja, muda, né? Minha expressão muda, parece que muda um sentimento dentro de mim, assim. Eu entro numa festa, numa boate, muda o sentimento dentro de mim. Eu gosto que as pessoas tenham esse sentimento, essa sensação quando entra dentro para assistir um espetáculo do Grupo Trupicão. Né, assim, e tem todo um preparo, assim, as pessoas quando vão no teatro, elas se preparam, né, se ritualizam, passa batom, troca de roupa, toma banho, tudo isso para entrar na sala. Então, quando entra na sala, tem que ter esse ambiente diferente. E é assim. A companhia de vocês também mistura, trabalha com oficinas de teatro, né? Vocês participaram do Festival de Cinema Perro Louco da Universidade Federal. E como é que é esse processo de formação dessas oficinas? O que, que vocês buscam atingir com essas oficinas nesses eventos? É, já tem um tempo assim, que eu trabalho como professor de teatro. E assim, a gente tem organizado, falando como grupo, a gente tem organizado assim, cada um... Né, prepara dentro daquilo que ele tem mais intimidade, né? Assim, o foco nosso é interpretação, é atuação, né? E hoje a gente pensa assim, no ator contemporâneo, que a gente está chamando isso mais de atuante, né? Aquele que atua, o dono da cena. Então a gente tenta, né, preparar esse corpo desse ator para a encenação. Né? Então, assim, aí eu tenho as minhas técnicas de interpretação, né, voltado assim, na história do teatro, e aí tem um que trabalha mais a linguagem circense, assim, é mais físico, né? Outro trabalha laboratório, no sentido de se redescobrir interiormente, e assim a gente está avançando. Certo, Sandro. E agora a gente dá uma pausa, né, para continuar ouvindo música. E o ouvinte confere The Corrs com Old Town. old town. It's not the same, honey, with you not around. I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey, but you're not around. You're not around this old town. E vocês acabaram de escutar The Corrs com a música Old Town. Bom, voltando aqui, né, com a nossa entrevista de hoje, a gente está entrevistando Sandro Tropicão, ator e diretor do grupo de teatro com o mesmo nome, Tropicão. Sandro, entre os anos de 2005 e 2009, você foi o professor de teatro do projeto Comunidade Legal. Fala um pouco pra gente desse projeto. É, eu acho que essa foi uma das experiências mais encantadoras da minha vida, assim. Que me transformou como ser humano. A gente entra em comunidade, assim, para projeto social, então você pensa assim, eu vou transformar as pessoas, vou transformar isso. E a primeira pessoa a ser transformada é você mesmo. E dentro do projeto Comunidade Legal, assim, que é um projeto do BID, é um projeto de habitação, aí eu fui convidado para dar aula de teatro porque o BID exige. Né? E isso faz parte do MOC dentro do projeto, que é mobilização comunitária. Ou seja, se resgata a cidadania, assim, não é através só das construções, né? Mas através da transformação do ser humano. Aí é uma equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, professores de educação física, teatro, dança. Eu entrei como professor de teatro. E aí, nisso tudo, assim, acaba que você vira assistente social, você vira psicólogo, né? Você não é só o professor de teatro, mas você cria vínculo com aquela comunidade. E você vê essa transformação, assim, ao vivo acontecer ali do seu lado. Então, é uma comunidade hiper carente, né? Que nunca teve acesso nenhum a esse tipo de cultura. Então, assim, eu tava ali no meio do hip hop, né? Do axé. As pessoas nunca tinham ido em teatro, então assim, essas pessoas foram no teatro, essas pessoas fizeram teatro, né? Teatro foi até essas pessoas, assim, companhias de reconhecidas aqui em Goiás, apresentaram lá. Aí você vê assim, o quanto era carente esse povo e o quanto esse povo foi transformado e começaram inclusive a ter visão crítica, a ter opinião de se isso é bom, se isso é ruim. Então, você vê um mundo possível, assim, né? Eu acho que o que a gente fez foi muito pouco ainda. Eu saí de lá, eu quero voltar a trabalhar com comunidade. Certo, Sandro. E no bloco do grupo, o assunto projetos sociais é bastante abordado. E, além disso, as atividades do Tropicão, eles sempre buscam seguir esse caminho, né? De unir teatro e sociedade. Então, assim, como que você vê a atuação das outras companhias teatrais brasileiras em relação a essa tentativa de criar um outro mundo, assim, um outro mundo possível? Olha, eu acho que existe muita coisa sendo feita, né? Porque o teatro, ele é um fenômeno, assim, ele é do ser humano, né? Ele é intrínseco, assim. Então, assim, o teatro, ele acontece a todo momento, então, assim, as pessoas estão sempre fazendo. Aí, eu acho que teatro, a arte teatral, essa que a gente conhece, que a gente vai no teatro assistir, essa é muito cara, né? É muito difícil as pessoas terem acesso. tem muito grupo hoje em dia, assim, que também, né, porque como ele tem essa necessidade, como ele tem essa carência de fazer esse teatro, ele faz de qualquer forma, né? Então ele vai estar sempre fazendo, ele vai necessitar desse público, assim. Então hoje em dia, assim, eu acho que tem muita coisa que está acontecendo na rua, essas coisas acontecem, mas eu acho que não existe uma política voltada para isso, assim, ou seja, que sustentaria esse grupo, tal, porque qual que é a remuneração de quem vai fazer teatro na rua, né? Então, assim, eu acho que ainda falta lei de incentivo, falta lei de circulação, falta forma de propiciar isso acontecer. Então, eu acho, assim, a vontade, a necessidade das companhias em si existem, sim. É, aqui em Goiânia, a gente tem vários palcos teatrais, né? O Teatro Goiânia, o Teatro Rio Vermelho, Goiânia Arena, Martins Sererê. Você acredita que esses locais eles estão sendo bem aproveitados com relação às produções teatrais? Ou é muito difícil chegar também a esses teatros pelo valor que é cobrado? É muito difícil chegar a esses teatros pelo valor que é cobrado. Pelo valor que é cobrado para as companhias, né? Eu acho hiper complicado isso, assim. Eu acho, assim, o Goiânia Ouro é sensacional, tem uma política sensacional, tanto que é disputadíssimo, assim, pelas companhias, né? Falta pauta para brigar todo mundo. E por parte dos teatros, assim, do governo, que a gente está vendo aí, assim, estão parados, né? O Teatro Goiânia, que está em reforma agora, é muito caro. Então, assim, as companhias locais não têm condições de pagar um aluguel do Teatro Goiânia, né? A gente sabe, assim, dessa carência de público, a gente sabe, assim, da deficiência ainda, assim, de patrocínio, né, de manutenção dessas companhias. Então, é complicado, não tem acesso, não. É, Sandro, e assim, você começou a falar das leis de incentivo, né, e como que você vê o papel do governo estadual hoje para essas produções teatrais aqui em Goiás? De mal a pior, sério. É, não tem. Até pouco tempo, assim, né, tem a Lei Goiás e tal. Então, assim, até pouco tempo, eu nunca tentei, né, patrocínio pela Lei Goiás e tal, nunca me inscrevi na Lei Goiás, não. É, mas eu sei das histórias, assim, das outras companhias, né, dos meus amigos. E eu sei, assim, que geralmente o projeto é aprovado e aí não consegui a captação, é muito difícil a captação. Aí houve agora uma mudança na lei, nessa lei, eu não sei bem o que aconteceu, não. Ainda não tem nenhuma notícia positiva em relação ao teatro, não. Ainda falando sobre a produção teatral em Goiás, qual a sua opinião em relação ao apoio... Aliás, desculpa, né? A gente queria saber se o grupo Tropicão está com alguma atividade para 2010, né? O ano está começando, já está com projetos novos aí? Tá, a gente já está começando o ano, assim. Começamos a ensaiar ontem. A gente está montando um espetáculo que chama O Pássaro do Bico de Ferro, que é um texto da... Ah, esqueci o nome da autora. Da Maria Luísa Ribeiro. E é um texto de poesia, né? A gente está montando isso a convite dela, né? Foi muito de repente, assim, ela me fez contato agora no final de dezembro. E a gente já começou os ensaios e a gente já vai estrear agora em abril, né? E para o segundo semestre eu estou montando um espetáculo infantil, né, que se chama Dois Patetas Espatifados, né, que é uma versão dos Dois Idiotas Sentados Cada Qual no Seu Barril, da Ruth Rocha. Certo, Sandro, tem mais alguma pergunta? Não, a gente agradece muito a participação aqui do Sandro no nosso programa. Desejamos a toda a equipe, né, a todo o Tropicão, muito sucesso nesse e nos próximos anos também, e sempre com novos espetáculos. Eu que agradeço vocês, agradeço o convite, e é muito bom estar aqui, conhecer vocês e poder falar um pouquinho do nosso teatro, do que a gente faz, que é a nossa maior paixão na vida. E a gente precisa muito de vocês e do público. Muito obrigado, Sandro. Bom, e vocês ficam agora com mais músicas com a banda Aeromoças e Tenistas Russas, uma banda lá de São Carlos, com a música Samba. Com quem fuma, e quem fuma fica com quem bebe, porque não pode todo mundo só ficar alegre, porque não pode todo mundo só ficar alegre. party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard the knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in a wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you were the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let it rock. Go, go, go! Everybody let it rock. Slay it on me, daddy-o! Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse. The warden said, hey buddy, don't you be no square. If you can't find a partner, use a wooden chair. Let it rock, rock, rock. Everybody let it rock, rock, rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Shifter Henry said to Bugs, for heaven's sake, no one's looking at a chance to make a break. Bugs turned to Shifter and he said, nix, nix, I wanna stick around a while to get my kick. Ah! Rock. Everybody let it rock. Rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Dancing to the jailhouse rock. Rock, rock, rock. Dancing to the jailhouse rock. Rock, rock, rock. Dancing to the jailhouse rock. Rock, rock, rock. Dancing to the jailhouse rock. Rock, rock, rock. Dancing to the jailhouse rock. Rock, rock, rock. E você acabou de ouvir aqui no Panorama Elvis Presley com a música Jailhouse Rock e antes aeromoças e tenistas russas com a música Samba. E a gente tocou aí essa música do Elvis porque hoje, 8 de janeiro, Elvis Aaron Presley, ou simplesmente Elvis, o rei do rock, completaria 75 anos de idade. Mas como para muitos, Elvis não morreu, milhares de fãs do mundo inteiro prestam hoje homenagens ao cantor que faleceu há 33 anos atrás. Elvis Presley nasceu no dia 8 de janeiro de 1935, no estado do Mississippi, nos Estados Unidos. Em 1945, com apenas 10 anos, o cantor participou de um concurso de novos talentos em sua cidade natal e conquistou o segundo lugar, já mostrando seu talento para a música. Depois disso, o pai de Elvis, Vernon Presley, presenteou o garoto com um violão. Assim, na adolescência, durante as horas vagas, Elvis aproveitava para cantar e também tocar violão e piano. Em suas primeiras composições, o rei do rock tinha como influências a música pop, o country, a música gospel e a erudita. O começo de sua carreira profissional é também o marco zero do rock. Como muitos consideram, foi no dia 5 de julho de 1954. Nessa data, Elvis estava em um estúdio gravando algumas músicas quando, de forma descontraída, começou a cantar That's Alright, Mama. A música agradou a todos que estavam ali. Depois disso, Elvis Presley gravou seu primeiro álbum, que incluía, além de That's Alright, Mama, a música Blue Moon of Kentucky. No dia 7 de julho, as duas primeiras músicas de Elvis são tocadas na rádio de Memphis. E assim, Blue Moon of Kentucky alcança o primeiro lugar na Billboard da cidade e That's Alright, Mama fica na quarta posição. Em 1955, as músicas de Presley começaram a fazer sucesso nacionalmente. E foi neste ano que o cantor conheceu Tom Parker, seu empresário, que o acompanharia durante toda a sua carreira. Em 1956, Elvis se tornou conhecido mundialmente, e assim o cantor criou uma nova era para a música e cultura do mundo, que influenciaria de alguma forma os músicos que surgiriam depois. Elvis também foi perseguido por muitos meios de comunicação e considerava sua música e seu modo de se apresentar inadequados para a época. E ainda assim, o cantor conseguiu atrair milhares de pessoas para os seus shows, vender milhões de discos e fazer apresentações memoráveis em programas de televisão. As décadas de 60 e 70 foram marcantes para o cantor, pois nesse período sua fama alcançaria o cinema com o lançamento de vários filmes. Foi o período em que iniciou a sua carreira gospel, se casou e realizou várias turnês de sucesso. Já em 1977, com a saúde bem debilitada, Elvis fez diversos shows históricos e especiais televisivos, como gravado pela rede de televisão CBS. Mas no dia 16 do mesmo ano, Elvis Presley foi encontrado morto por sua namorada Ginger Alden no banheiro de sua suíte. A morte do cantor provocou comoção mundial e ainda hoje Elvis Presley é considerado um dos melhores cantores do século XX. Continue sintonizado aqui no Panorama. Em Goiânia são 5 horas e 42 minutos. Lembrando aos nossos ouvintes que a gente está sorteando 2 pares de ingressos para a noite de amanhã para o Goiânia Canto de Ouro, que acontece lá no Cine Ouro. Tem MPB, rock, pop rock, música para todos os gostos. São vários artistas se apresentando em 2 palcos diferentes. Quem quiser ganhar esses ingressos, estiver procurando alguma coisa para fazer sábado à noite, né, chamar alguém para sair, é só ligar aqui no Panorama 3521-0609, 3521-0609. É isso aí, agora você ouve Elvis Presley com That's Alright, Mama. She done told me, Papa done told me too. Son, that girl you were fooling with, she ain't no good for you. That's all right. That's all right. That's all right with mama. Anyway, do. Doesn't matter. I want you. I want you. you lied, because he took you for a ride, because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad, honey, I want you. E vocês acabaram de escutar Bob Dylan com a música I Want You, pedido especial do nosso ouvinte Vinícius Moura, da equipe do Fanático Esporte Clube, que está nos ouvindo. E antes você escutou Elvis Presley com a música That's Alright Mama. E continue sintonizado no Panorama, agora são 5h48. Giro Cultural. Estão abertas as inscrições para o curso de pintura em tela. O curso é promovido pelo Centro de Memória e Referência no Grande Hotel. As aulas vão ser ministradas pelo professor Alexandre Vargas. Para mais informações é só ligar no telefone 8427-1481. 8427-1481. O músico Paulo Moraes se apresenta hoje no Cappuccino Paris Café Bistrô. Repertório é uma seleção de blues de composições próprias e também de cantores famosos. A apresentação é hoje, às 9 horas da noite, na Rua 18, número 282, Galeria Marfim, no Setor Oeste. O cover artístico de R$ 6,50. A cantora Vanessa Oliveira é a atração de hoje no Café Nice. Ela apresenta uma seleção musical que inclui Ana Carolina, Cássia Eller, o Rapa, Djavan, entre tantos outros nomes da música brasileira. Vanessa Oliveira já se apresentou no Domingão do Faustão, no quadro Os Imitadores e também no Ídolos, da Record. O show é a partir das 9 horas da noite. O Café Nice fica na Avenida T11, esquina com T36, Setor Bueno. O cover artístico é de R$ 6,00. Amanhã, o Bolshoi Pub presta uma homenagem ao Rei do Rock. Elvis Presley, cover e orquestra se apresentam na noite de sábado, às 9 horas da noite. Dando um quilo de alimento não perecível, exceto sal e fubá, você ganha um desconto de R$ 5,00 no valor da entrada. Mais informações pelo telefone 3285-6185. 3285-6185. Além do Goiânia Canto de Ouro, o Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro também está com a mostra de filmes premiados Cine Goiânia Ouro. Em cartaz está o filme Iluminados, da diretora Cristina Leal. Os ingressos custam R$ 1,00 e as sessões são ao meio-dia e meia, 3 horas e às 8 horas da noite. Resumidas, a informação na medida certa. E ainda falando do Rei do Rock, vários lugares dos Estados Unidos vão comemorar o aniversário de 75 anos do Elvis Presley. Além de shows, tributos e exposições, vai ocorrer uma grande festa em Graceland, a antiga mansão do cantor. Essa festa está sendo organizada pela viúva e também pela filha do Rei do Rock, e esperam reunir milhares de fãs em competições de dança, exposições e shows. Outra homenagem a Elvis vai ser feita em Las Vegas pela companhia Cirque du Soleil. O grupo apresenta hoje um espetáculo que mistura as famosas acrobacias com a música do aclamado artista. Após viajar pelo mundo durante 3 anos, o escritor e jornalista Doug Lansky reuniu algumas das 40 mil fotos de seu acervo, contendo imagens de placas com avisos inusitados, para publicar o livro Singspotting. O livro acaba de chegar às lojas europeias e americanas. O autor diz que muitas das placas que encontra pela internet são montagens, porém existem algumas na vida real que superam qualquer montagem criativa. Grande parte do acervo do jornalista está disponível no site www.singspotting.com. E continuando a nossa programação musical, você escuta Paralamas do Sucesso Jorge Benjor com a música Que Maravilha. Botaram para lama de eu vou dançar com ela. Botaram para lama. Isso aí, você acabou de ouvir no Panorama AC/DC com a música Problem Child, a pedido do nosso ouvinte, o Bruno. E antes, Paralamas do Sucesso e Jorge Benjó com a música Que Maravilha. Bom, aqui na Universitária são 5 horas e 58 minutos. E fica por aqui a nossa semana de férias, minha e da Andressa. Na semana que vem, quem vai estar comandando os microfones aqui é a Tamara e a Bárbara, né? E fica por aqui o panorama dessa sexta-feira, de 8 de janeiro de 2010. A apresentação foi minha, Vitor Santana, e de Andressa Rezende. A produção foi de Andressa Rezende, Vitor Santana e Stephanie Echalá. Monitoria, Lilian Arruda e Stephanie Echalá. Orientação, professores Edson Spentoff, Denise Daut e Flora Ribeiro. Trabalhos técnicos, Sebastião Cruz. Auxiliar de trabalhos técnicos, Thiago Damaso. O Panorama é um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal. Mande suas críticas e sugestões para panorama870am@gmail.com. E você também pode escutar o Panorama pela internet, pelo site www.radio.ufg.br. Boa noite, Andressa. Boa noite, Vitor. E boa noite também para você, ouvinte. Fique agora com a equipe do Jornal das 6 e logo após com o Fanático Esporte Clube. Por aqui, o Panorama, a sua revista cultural nas tardes da Universitária.